A noite é assim, já não posso parar. Atrás um din-din, isso nunca vai mudar. E os meninos tão no corre, yeah. E os meninos tão no corre, yeah. A noite é assim, já não posso parar. Atrás um din-din, isso nunca vai mudar. E os meninos tão no corre, yeah. E os meninos tão no corre, yeah. Noite fria, São Paulo, mil grau. Lá do estado eu tô sentido a marginal. Vários meninos envolvidos, como que tá? Faz um 10 aí, tiozão, que eu já vou encostar. Na fria madrugada, vários aliados saem do gueto. Na busca de um qualquer, na busca de um conceito. É, mil sentimentos, mil desilusões, mil atrocidades, mil decepções. É, fazer o que? Se é isso que elas querem, nego. Fazer o que? Se a noite é um convite, eu vou desenrolar pra ver no que vai dar. A noite é uma dama que eu tiro pra dançar. Ninguém dorme, vida louca tá na missão. Ninguém dorme, atrás de um tronco, né, chão. Ninguém dorme, na selva você vai no que tem. Ninguém dorme, a minha conta eu quero também. Ninguém dorme, vida louca tá na missão. Ninguém dorme, atrás de um tronco, né, chão. Ninguém dorme, na selva você vai no que tem. Ninguém dorme, a minha conta eu quero também. Sinfonia funk, cabelo black. Junta função, vai, chama os moleque. Das ruas de terra, dos Beck e Viela. Do CDHU, dos Curtis e Favela. Salve! É nós que tá. Não adianta querer, tem que ser pra colar. Não tenho Land Rover nem Camaro amarelo. Na quebrada tiro onda de bermuda e chinelo. Amante da noite, ficante da rua. Paixão das estrelas, marido da lua. No peão, a 40 suave light. Tranquilão, sem álcool, sem mato, sem bright. SP, terra da garoa e gandaia. Se acender, os manos já estica pra praia. Na disposição, sem hora e sem medo. Troca o dia pela noite, pique morcego. Ninguém dorme, vida louca tá na missão. Ninguém dorme, é, atrás de um tronco, né, chão. Ninguém dorme, na selva você vai no que tem. Ninguém dorme, a minha conta eu quero também. Ninguém dorme, os vida louca tá na missão. Ninguém dorme, é, atrás de um tronco, né, chão. Ninguém dorme, na selva você vai no que tem. Ninguém dorme, a minha conta eu quero também. Xenão no asfalto, ela aspira quando passa. Chama a atenção dos polícia, embaça. Sensualiza, mexendo o cabelo. Olho no olho, passando a língua no gelo. Eu sei o que elas querem e eu posso oferecer alguma ideia, mentira, prazer. Porque é tudo um jogo que mexe com a imaginação. Que pode te levar do brilho à perdição. Luz de neon, bebida, fumaça pra cima. Muita mulher na noite faz o clima. Muito dinheiro rolando com sócio. É só progresso nas ideias e nos negócios. Eu entendi, o jogo há muito tempo. Pra tá vivão é preciso algum talento, já. Na noite de São Paulo ninguém dorme. Ligeiro titio, vagabundo tá nos corpos. A noite é assim, já não posso parar. Atrás de um din-din, isso nunca vai mudar. E os meninos tão no corre, yeah. E os meninos tão no corre, yeah. A noite é assim, já não posso parar. Atrás de um din-din, isso nunca vai mudar. E os meninos tão no corre, yeah. E os meninos tão no corre, corre.